E ela ficou sem palavras. Então, quando a gente estiver no trânsito, que levar aquela fechada, aquele tranca, não é? Daquela pessoa, diz: olha, podia ser meu avô, olha o vovô, tchau, vovô. Podia ser minha mãe, né? As mulheres são terríveis na direção. Não é? Então, nós vamos olhar com outros olhos. Aquele meninozinho lá que está no sinal, que está pedindo uma esmola, se ele fosse o meu filho, como é que eu gostaria que ele fosse tratado? Queria que a pessoa pelo menos sorrisse, que o escutasse, que fosse carinhosa, gentil com ele. É o amor, meus amigos, é ver o mundo com outros olhos. É estar sintonizado realmente com essa proposta de não julgar, não condenar. Tem gente que fica fazendo conta, ah, se ele deve estar ganhando mais que um salário mínimo aí nesse sinal. Mas, meu Deus, não é salário mínimo, é salário miséria. Não é salário mínimo. Essa pessoa não paga nem o remédio. Aposentados do INSS, o dinheiro da aposentadoria não paga os remédios da pessoa. A pessoa tinha que ganhar muito mais. E muitos sustentam suas famílias. Muitas daquelas crianças, muitas daquelas mães sustentam suas famílias. Então vamos ver a todos com outros olhos, não é? Vamos nos propor a arregaçar as mangas, a fazer alguma coisa para esse mundo ser um mundo melhor. E a melhor maneira de ajudarmos será esclarecendo as consciências, levando amor, consolo. E a doutrina espírita, meus amigos, eu revelo a vocês, eu não conheço nada melhor para transformar a humanidade.